Portão de Deus! Sucesso do Viana, vai, cacique! Chama! Eu te amei até, mas você não. Aí eu tive que eu fiz de tudo. Olha o sucesso do Maquera. Tá com uma lapa. Viana, o fenômeno que o Brasil já consagrou. Olha só o que você fez com nosso amor. Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento. E esse nada agora é você. Como é que você pode ir embora aqui pra mim? Com você, deixou de lado. Não vou ter por dor. Foi pra pior. Não deixa. Agora eu quero ver morada nova. Quem tá feliz e diz o quê? Eu. Aí eu tive que os prisioneiros, o álcool. Você não mereceu. Levava o tempo. Você pediu pra ter. Alô, minha amiga Leandra, Tabuleiro Norte. Alô, Leandra. Tamo junto, galera de Tabuleiro. Opa. Vai mais uma, Tatá. Vai mais uma, meu safoneiro ré. Olha a guita do carreiro aí. André Cidis, o mural de Ibicoara.